Tá ao vivo isso aí? Ao vivo? Tá ao vivo, senhores? Puta, eu nunca consigo botar isso ao vivo. Ao vivo! Puta, acho que não tá ao vivo esse negócio. Alô, ao vivo! Alô! Alô, ao vivo! Ao vivo! Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso! Live que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube! E aí, youtuber? É, rapaziada. Não tem muito o que criticar, né? Eu me sinto muito bem com isso, mas parece que tem gente que não se sente nada bem com isso, que precisa arrumar alguma coisa para encher o saco, para criticar, para falar que tá ruim, porque senão a vida do sujeito não tem sentido. Na verdade, a gente sempre tem algo para melhorar, né? A gente tem sempre que buscar melhorar sempre, por melhor que as coisas estejam andando. E estão andando muito bem. Mas é claro que a gente pode corrigir uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e ir ficando cada vez melhor. O fato é que hoje nós temos 4 pontos de vantagem para o segundo colocado na sexta rodada. Quer dizer, mesmo que a gente não tivesse jogado com o Botafogo no sábado, a gente seria líder isolado. Então, tá. Tudo indica, né, que o campeonato vai se encaminhando muito bem a nosso favor. É claro, foram apenas 6 rodadas, faltam 32, uma porrada de coisa ainda pode acontecer, mas. Aquelas osciladas que costumam acontecer com todos os times e que vai acontecer com o Palmeiras, aconteceu com a gente, por exemplo, em 2009 e foi fatal, né? É uma oscilação que o Palmeiras vem a sofrer nesta trajetória, não parece que vai abalar esse time. Está muito sólido. A gente não via essa solidez do time de 2009. A gente via um time jogando bem, mas não resistiu ali uma convergência de fatores negativos que acabou acontecendo ao mesmo tempo, acabaram acontecendo ao mesmo tempo. Hoje tem que dar uma convergência muito grande de tretas, né, para abalar esse time. Não, não é que nem machucou o Cleiton Xavier e o Pierre. Você machuca dois hoje do time titular, tem dois para colocar. E segue o baile. Ou vem um juiz e rouba um jogo, que nem o Simon roubou o jogo com o Fluminense. Estamos com a gordura. Aquele time lá estava com 5 pontos na rodada 29. E a gente dava como ganho, né? Um pouco de inexperiência nossa também, achar que 5 pontos era grande coisa, né? É um pouco de inexperiência em pontos corridos que aconteceu naquela época. Hoje a gente sabe que 5 pontos não é nada. Então nós estamos com 4 pontos hoje, só que a tendência é de abrir. Por quê? Porque os nossos próximos 3 jogos são contra o. Vamos lá. Chapecoense fora. Atlético em casa. E Avaí em casa. É no mínimo para 7 pontos, né? Se não forem 9. Qual dos outros times que está perseguindo a gente vai fazer 9 pontos nos próximos 3 jogos? Difícil, né? Eu acho que o que for melhor ali vai fazer 7 também. Então, se não forem aqueles times que estão com 12, um time, né, que é o Galo, a tendência é abrir. A tendência é o Palmeiras chegar nessa parada da Copa América, sei lá, com 7 pontos de frente. Tendência, gente. Claro que a tendência é essa. Pode não acontecer. Pode ser que o Palmeiras dê uma tropicada aí e acabe no pau a pau ali com os caras. Mas me parece bem pouco provável que o Palmeiras faça menos que 5 pontos. Fazendo 5 pontos, ninguém alcança pelo menos até a parada, né? Porque já temos 4. Então, um dos grandes perigos que a gente tem que sempre procurar se desviar dele é a soberba, né? É achar que já somos os melhores, que já ganhamos, que já era, né? Nada disso. Agora, a gente olha para os números. Não, primeiro a gente olha para o desempenho, né? Tá fácil de fazer gol no Palmeiras? Não tá, né? O último gol que a gente levou foi o do CSA. Já faz o quê? 4 jogos? 4 jogos já sem tomar gol. Antes desse jogo do CSA, a gente tava quantos jogos sem tomar gol também? Um monte. Acho que nos últimos 10 jogos a gente tomou 2 gols. Tá difícil de fazer gol no Palmeiras. Né? Principalmente quando você tinha Luan e Gomes jogando juntos. Agora o Luan parece que teve uma lesão aí. Previsão informal e não formal é de 15 dias. Mas. Então, assim, não devemos esperar o Luan nesses 3 jogos. Ele só vai voltar depois da Copa América também, junto com o William Bigode. Junto com. Né? Quem mais que tá machucado? Gustavo Scarpa acho que volta agora. Deve ali. Já entrou em campo, né? E o Goulart já foi. Então, assim, como tá difícil desse time tomar gol, difícil mesmo, de time que mete gol, Santos mete mão de gol, zero. Né? Quanto time aí que tem ataque bom, mas zero no Palmeiras. Ninguém faz gol no Palmeiras. Vão fazer? Claro que vão fazer. Não vamos ficar sem tomar gol até o fim do ano. Seria ótimo, mas não vai acontecer. Mas tudo indica, né? Ah, vai entrar o Antônio Carlos. Ele não é a mesma coisa que o Luan. Isso não quer dizer que nós vamos tomar um monte de gol. Pior que é capaz que a gente tome um ou outro gol aí nesses 3 jogos, vamos falar que é culpa dele. Ah, tá vendo? Sem ele a gente não tomava. É mania de criticar, né? Acho que se merecer crítica, tem que criticar, mas criticar sempre com o cérebro e não com o fígado, como muita gente faz. Isso, essa é uma das dos valores centrais aqui que a gente tem no nosso projeto, né? Então você que está aqui hoje, você entende isso. Você que já está aqui há algum tempo. Você que está chegando hoje, que está conhecendo ele pela primeira vez, aqui é assim, a gente critica. Não fica passando pano, nanana. Mas quando é para criticar, é aquela crítica para melhorar, não é aquela crítica para aliviar, sabe? Ai, tô puto. Não, aqui não é assim, tá? Muito bem. O jogo, acho que bem fácil de compreender o que aconteceu no jogo, né? O Botafogo muito forte na defesa. Tá, vamos falar português, claro. Retrancado pra cacete, estacionou o busão. Durante a transmissão ali com o Bruno, eu falei: olha, os caras estão com 5 dentro da pequena área, na linha da pequena área. Então é difícil, né, você meter um gol desse. Qual é a contrapartida disso? A gente não leva gol. A gente não se expõe a contra-ataque, porque eles não têm quem pôr no contra-ataque. Tá o time inteiro dentro da área. Então o Filipão até podia ter dado uma arriscada a mais, né, colocado mais gente na frente. Tirado um volante, sei lá. Mas mesmo sem fazer isso, ele chegou, a gente chegou ao gol. A jogada do pênalti foi aos 8 do segundo tempo. E aí o Filipão não precisou fazer nenhuma. Não precisou correr nenhum risco. 1-0 na frente, falou assim: agora vamos jogar. E o Palmeiras aí armou o time igual jogou contra o Santos. Esperando o Botafogo, deixando o Dudu mais bem posicionado. Jogou muito bem o Dudu de novo. Aliás. Grandíssima partida do Diogo Barbosa, também é preciso falar. E 1-0, tranquilo, seguramos até o final, sem susto. Podia ter até feito mais, fez mais um, que a arbitragem não deixou, né? A arbitragem anulou de forma equivocada o Bandeira. O Bandeira e o juiz. O Bandeira levantou. Mas o erro é do juiz. Porque o dever do Bandeira é avisar: olha, na minha visão está impedido. O que que o juiz tem que fazer? Deixa seguir, deixa o lance acabar, aí marca o impedimento e consulta o VAR. O que que ele fez? Na hora ele marcou o impedimento e aí, no que ele marcou o impedimento, parou o jogo, o gol não vale. O gol foi feito já com assim, segundos ou sei lá, décimos de segundo depois que o juiz apitou, não vale. E aí não tem a chance de falar: ó, VAR. E se não tava, valeu o gol. Não, não vale mais. Então errou feio o juiz no segundo lance, no lance do gol do Dudu. Que o. Aliás, o Deverson devia ter feito o gol logo de cara. Também não ia valer do mesmo jeito. Mas o Deverson devia ter feito aquele gol, né? Chutou em cima do Gatito. Então errou um gol na cara do gol, seu Deverson. Melhor ataque. Melhor defesa, único invicto, time com mais vitórias, ninguém ganhou 5 partidas, só o Palmeiras. São números dominantes, são números impressionantes que o Palmeiras tem. Aliás, está tendo 2 jogos agora, né? Completando a rodada: Avaí, Ceará, CSA e Goiás. O saldo de gols do Palmeiras é de 12. Se você somar o saldo de gols de todo mundo que tem saldo positivo dá 13. Quer ver? Um do Atlético, três do Corinthians são 4, três do São Paulo são 7, um do Santos são 8, dois do Flamengo são 10, dois do Inter são 12, um do Bahia são 13, um do Goiás são 14 e dois do Ceará são 16. Somando o saldo positivo de todo mundo dá 16. Fora o nosso, que é 12. Então, assim, se você somar o saldo positivo, será dos 7 primeiros, do Palmeiras é maior que o deles somado. Isso quer dizer o quê? Equilíbrio entre ataque e defesa. A gente vê todo mundo. Ah, o time que tem o melhor saldo depois do Palmeiras, por incrível que pareça, é o Corinthians e o São Paulo. Com 3 gols de saldo cada um. 3 gols de saldo. Isso quer dizer o quê? Para fazer um monte de gol, leva um monte de gol. Ou para levar pouco gol, faz pouco gol. Palmeiras faz um monte de gol e leva pouco gol. É o único time que está fazendo isso. Eu gosto muito do trabalho daquele pessoal do Footstats. E eles falam assim: qualquer índice que a gente analise, o Palmeiras está nadando de braçada. Então isso é infalivelmente, para as estatísticas, quem se mantém assim acaba campeão no campeonato de pontos corridos. Pontos corridos, né? Em mata-mata é outra coisa. Então, assim, a base ainda é muito estreita, ainda são apenas 6 rodadas, mas os números todos indicam uma dominação completa do Palmeiras, né? E por pouco que a gente não tem o artilheiro também. É que o Bruno Henrique do Flamengo fez um gol ontem. Senão, o Bruno Henrique, o nosso, seria um dos artilheiros do campeonato, né? Junto com o Pedro do Fluminense, o João Pedro. Até outro monte de Pedro, né? Pedrinho do Corinthians, o Cebolinha, o nosso Arthur do Bahia, né? Também está com 3 gols. O Ricardo Bueno está com 3 gols. Então, o Bruno Henrique, o nosso, seria um dos artilheiros se o Bruno Henrique do Flamengo não tivesse feito um gol ontem. Mas só um detalhe. Então, assim, a gente está muito dominante nos números também, não é só no visual, vendo os jogos. Então, os destaques individuais, de assistência, tudo do Palmeiras. Então, assim, precisa acontecer muita coisa para tirar esse título da gente, tô achando. Tá? Muito bem. Pessoal, tem esse assunto do Botafogo querer anular o jogo, né? Eu falei sobre isso num Drops feito hoje à tarde, então eu sugiro que vocês assistam esse vídeo. Tem 5 minutos, eu falo tudo a respeito desse assunto, esgotei o assunto, então acho que não cabe aqui a gente ficar falando de novo. Mas eu acho que vale só um resumo, tá? O resumo é o seguinte: Botafogo tem 3 caminhos. Primeiro, é desistir dessa história. Falei assim, ah, tá bom, eu fiquei puto, eu queria, mas pensei melhor e não vou mais fazer isso. Vai passar uma vergonhinha pequena, né, de ter feito o chororô ali, mas volta atrás, morre o assunto, ninguém mais fala nisso. Daqui 2 dias ninguém vai nem lembrar o que aconteceu. Primeiro caminho. Segundo caminho. Vai pro pau. Quero que anule esse jogo. E por alguma razão o STJD não acata, ou acata, julga e dá ganho de casa ao Palmeiras. Não tem mais jogo, mantido o resultado, 1-0 para o Palmeiras, acabou. O Botafogo vai passar uma vergonha, né, de tentar ganhar os pontos desse jeito. Mas acaba que não vai ter jogo. 2 dias depois todo mundo esquece também. Mas passa uma vergonha um pouco maior, né? Porque vai ter mais holofote, vai perder de novo, né? Dessa vez nos tribunais, e vai ficar feio. Terceira hipótese. O Botafogo vai para cima do Palmeiras. O STJD acata, julga e dá ganho de casa pro Botafogo. Vai ter outro jogo. Aí o Palmeiras. Provavelmente na Copa América, né? Aí você imagina. Os caras entrando em campo. Provavelmente portões fechados. Né? Os jogadores do Botafogo, um olhando pro outro, falando: puta, o que a gente tá fazendo aqui? A gente não vai ganhar desses caras de novo. Por que que botaram a gente aqui? Os jogadores do Palmeiras, putos, um olhando pro outro, falando assim: já era pra gente estar, tá, né? Fazendo a intertemporada, treinando sossegado. Ou curtindo uma folguinha, né, antes de voltar à intertemporada, que normalmente eles dão 5 dias, né, para os caras darem uma descansada. O Palmeiras enfia uma sacola no Botafogo, que era o que já podia ter feito lá, no, lá em Brasília. Mas dessa vez vão jogar com raiva. E aí a vergonha do Botafogo vai ser infinita. A vergonha do Botafogo não vai passar nunca. Porque fazer o que fizeram, para jogar de novo, para tentar ganhar o quê mesmo? Ganhar um ponto. Porque do jeito que jogaram, estavam querendo um empate, né? Aí vão fazer tudo isso por causa de um ponto, vão tomar uma sacola. Então, se eu fosse o Botafogo, eu dava um jeito de mandar um diretor bem Zé Mané ali, ó, oh, foi mal. Não era bem isso, vocês entenderam errado. Foi meu primo que tuitou. Não fui eu. E não tem nada disso, não. Parabéns pro Palmeiras. Eu acho que vai ficar por isso mesmo, mas tudo bem. Vamos lá? Então a bola está com vocês, meus caros. Vou tirar meu nome daqui, vou colocar aqui o scroll para vocês se lembrarem de como fazer para apoiar o nosso projeto. Nenhum superchat ainda, né, malditos? Então podem começar a fazer as perguntas. Vou botar vocês aqui também, né? Aê, vocês aqui. Bastante tempo para bater papo, né? Sem muito blá blá blá no começo. Até que eu falei demais, eu não queria ter falado tanto. Queria ter aberto antes para vocês falarem, mas vamos embora. Comecem as suas perguntas, seus malditos. O Fernando pergunta se essa história não é que tá, não pode estar tá vindo de alguém de cima, tipo Flamengo ou Corinthians, para não deixar o Palmeiras disparar. De jeito nenhum. Veja, diretoria do Botafogo, em relação ao Flamengo, eles odeiam o Flamengo. Os botafoguenses, eles odeiam o Flamengo mais do que o Fluminense e mais do que o Vasco. O ódio entre Botafogo e Flamengo, muito mais de Botafogo em relação ao Flamengo do que Flamengo em relação ao Botafogo. O botafoguense tem ojeriza de flamenguista. Então eles jamais fariam algo para ajudar o Flamengo, né? Jamais. Aí falando em relação ao Corinthians, porra, você acha que eles vão se prestar esse papel para ajudar o Corinthians, que não é nem do... Não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. Você partiu do Botafogo, não partiu de ninguém, orientado por ninguém, Não vamos ficar inventando fantasma. Milton Rocha está falando assim: saiu uma matéria no UOL sobre mais de vários jogadores do Palmeiras. Não foi no UOL, foi no Lance. Vários jogadores têm mais de 100 jogos pelo clube. Acredito que isso contribui para a tão falada identidade, é claro. Aliás, eu tenho a satisfação de lembrar a todos que esse termo identidade, ele entrou no vocabulário do palmeirense com a chegada do Filipão e do Paulo Turra. Eles que trouxeram esse conceito. Mas se vocês forem procurar ali nos nossos textos, eu já usava esse termo antes, porque eu acho importantíssimo você ter identidade. Não é identidade assim, criar identidade entre jogador e torcida, jogador e clube. É identidade de jogo. Um estilo de jogo definido. Sabe, sai um, entra outro, todo mundo sabe como o time joga. Então essa é a identidade de jogo. Essa identidade de ter jogadores longevos dentro do clube também é muito importante, né? Você faz com que a cumplicidade entre torcida e jogadores seja cada vez maior. Jogadores assim com mais de 100 jogos, 100 jogos é uma marca importante. Você tem que jogar no mínimo, vai, mais é 2 anos e meio para você chegar numa marca dessa, né? Porque vai, joga 65, 70 jogos por ano. Se o cara jogar todos, ele faz 140, ok, mas. Vai, no mínimo 2 anos, vai. Pra chegar numa marca dessa. O titular. E a gente tem 11 com essa marca. Alguns, é claro, construíram isso em mais tempo. Caso do Jean, caso do Edu Dracena, caso do Moisés, Fernando Prass, então nem se fala. Dudu, 250 jogos já. Mas já alguns já romperam a marca do 100 há pouco tempo, né? Felipe Melo, Bruno Henrique. E a gente, pô, vai criando laços, né, com esses jogadores e vice-versa. O principal é o vice-versa, né? O jogador criar laço com o clube e com a torcida. Então isso é importantíssimo, sim. Isso faz com que a cumplicidade, o clima fica melhor, os jogadores se sentem melhor jogando. A gente só tem a ganhar. E isso, se vocês forem ver os grandes times europeus, eles buscam isso. Eles rodam bem menos seus elencos do que os times brasileiros. E o Palmeiras está indo nessa direção. O Palmeiras está tentando descolar do pelotão Brasil e colar no pelotão europeu, em tudo, né? Modernizar os conceitos do futebol e rodar pouco o elenco, rodar somente o necessário, é um desses conceitos que a gente tem que ter, sim. Vamos lá. Putz, vocês estão falando um monte e eu estou respondendo aqui, está acumulando pergunta. Deem tempo nas perguntas, por favor. Quinta-feira contra o Sampaio, só reserva, mistão ou titulares? Mistão. Acho que tem que deixar uma espinha dorsal ali e descansar quem tá com problema. Tá? Sei lá, botar uns três ou quatro ali do time titular. Três, vai. Pelo menos três. Se der para botar o Dudu, coloca o Dudu. Esse eu acho fundamental. Ah, vocês estão querendo discutir a história do Botafogo. Já falei, tá lá no vídeo que eu gravei hoje de manhã, tá? Saiu o primeiro superchat da noite, finalmente, do Henrique. Que ele fala assim: tem que aproveitar ao máximo esses 3 próximos jogos, já que depois da Copa América vamos ter uma maratona de jogos. É nós e todo mundo que está na Copa do Brasil, mais Libertadores, que são vários times, né? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, quem mais? Grêmio. Tá todo mundo, esses quatro, né? Atlético Paranaense, cinco. Esses estão. Inter, seis. Pô, esses 6 times estão. Cerca, não esqueci mais um. Copa do Brasil e Libertadores. Então, pelo menos, vão jogar 4 semanas com Copa do Brasil, brasileiro. Copa do Brasil, brasileiro. Libertadores, brasileiro. Libertadores, brasileiro. Quem avançar, continua nessa pegada. Então, a Copa do Brasil já avançaria para as quartas de final. Libertadores, mesma coisa. A Copa do Brasil iria para as semis, né? E Libertadores para as quartas, porque a gente já está jogando as oitavas da Copa do Brasil. Então, quem tiver ainda nessa pegada, aqui, deixa eu ver, tem alguém para sair? Tem alguém sendo eliminado? Acho que não, né? Todos vão passar. Atlético Paranaense, acho que passa. Inter, acho que passa. Flamengo deve passar. A gente passa. O Cruzeiro. O Cruzeiro tá com quem? Eu esqueci com quem tá o Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas acho que passa. Não lembro. Quem tá pra se ferrar é o São Paulo. Lembra? O São Paulo tá na Libertadores. E o Santos tá com o Galo. O Grêmio saiu fora? Não, o Grêmio tá com Juventude. Vai passar também. Então, vai todo mundo passar. Os da Libertadores. Então, vai todo mundo pegar essa pedreira aí de jogo, jogo, jogo, jogo, jogo, jogo. Quem não vai pegar é quem tá fora da Libertadores, que é o Galo e o São Paulo. O Galo ainda tá na Sul-Americana, né? Então, também vai pegar um. Também vai. Vai pegar uma maratoninha aí. Então, não é só a gente. É claro que a gente tem que aproveitar, mas não é pela maratona. A gente tem que aproveitar sempre pensando naquela projeção de pontos feitas antes do campeonato começar. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, lá no Verdado a gente faz uma projeção de pontos, meio que traçando um gabarito de quantos pontos o Palmeiras tem que ter, em três checkpoints da tabela: na nona rodada, na 19ª, na 29ª e depois do fim do campeonato. Então, para esse primeiro checkpoint da rodada 9, a gente projetou 23 pontos. Por quê? Por causa da força dos jogos. No segundo quartil, foram projetados só 18 pontos. Por quê? Porque a tabela é bem mais difícil. Aí com 23, com 18, você termina o primeiro turno com 41. Puta, uma puta proporção, né? E aí, seguindo esse gabarito, a gente chegaria com 82 pontos no final. Bem difícil de você ter um outro time que faça 83 pontos, né? Então é assim, uma projeção para, com uma certa margem de segurança, falar: vai ser campeão. E o Palmeiras está 2 pontos acima dessa projeção hoje. Hoje, por essa projeção, era para a gente estar com 15, 14 pontos. E a gente está com 16. Então a gente tem margem até para um tropeço não previsto aí. Tá? Agora, é claro, nesses três jogos que tem, a projeção era de vitória. Então a gente pode empatar um deles? Pode, mas não deve. Ganha, continua com esses 2 pontos de gordura. Para que queimar essa gordura com jogos em tese fáceis? Né? Tem jogo que a gente projetou vitória mais difíceis do que esses. Então vamos tentar guardar essa gordura, ou até, quem sabe, abrir mais gordura nos próximos jogos que estão previstos tropeços, para quando chegar ali no funil, né? O Lisandro quer saber qual seria a melhor dupla de zaga para o próximo jogo. Então aí não sei, cara. Eu não sei se a gente deve raciocinar dessa forma. Eu acho que a gente tem que pensar em ter três ou quatro titulares, os que estiverem melhor fisicamente. Aí tem que fazer aquela medição ali com a fisiologia. Acho que não tem que pensar em posição, não. Gente, é o Sampaio Correia, com todo o respeito. Não vou falar. Peterson Felipe, você me encheu minha bola aqui e quer que eu fale de especulação. Não vou falar de especulação. Ah, o que que você acha do jogador tal? Não vou falar. Não se faz isso nesse momento. Não vou falar. Não aprende. Enche minha bola ainda. Puta, você é fodão. Ah, mas que você acha? Puta, você faz pra me provocar, né? Animal de teta. Marcelo Paulo quer saber se Palmeiras vai ficar, ou se o brasileiro vai ficar entre Palmeiras e Corinthians. Sabe o que eu estava pensando? Quem será, não Corinthians, mas quem será o time ou os times que vão seguir o Palmeiras na tabela, ou quem sabe até passar nesse decorrer aí, com quem o Palmeiras vai brigar, enfim, pelo Campeonato Brasileiro. Quando a gente estiver na 32ª rodada, eu acredito que o Palmeiras vai estar na liderança ou, na pior das hipóteses, pau a pau com alguém. Isso eu acredito. Cara, com quem? Né? Pode estar 2 pontos atrás até de alguém, mas quem? Quem estaria? Quem desses caras estaria? Eu fico pensando. Puta, é um perigo pensar desse jeito, né? Mas eu não vejo ninguém. Eu nem gosto de falar desse jeito, mas honestamente, numa boa, eu não vejo ninguém. Assim, com força, para acompanhar a força que o Palmeiras está hoje. Então vamos supor que o Palmeiras perca essa força. Isso pode acontecer. Quem seria o segundo, vai? Estaria esperando essa oscilada monstra do Palmeiras. Internacional jogou bem com o Santos ontem. Flamengo. Não acredito no Corinthians. Não acredito no Corinthians mesmo. Jogou muito mal ontem. Ganhou porque era o São Paulo. É a putinha deles. Mas não acredito no Corinthians. Ah, e o Grêmio, o Cruzeiro. Eu falava na época do Mineiro, né? Vocês estão dando muito moral pro Cruzeiro. E eles estão jogando o Campeonato Rural. Né? Vocês não estão. Vocês sempre caem todo ano nessa falácia dos estaduais. Vocês não aprendem. Tá aí o Cruzeiro. Né? Vai ficar essa draga aí o tempo todo? Acredito que não. Agora, ontem estourou um negócio no Fantástico que pode abalar as estruturas do time também. Afeta o time, claro que afeta. Os caras começam a jogar, pô, será que a gente não vai nem ser pago? Os caras estão falando em falência? Acho que é um exagero, né? Mas abala. Claro que mexe, claro que tumultua, tudo. Se sai uma reportagem dessa do Palmeiras, pode esquecer o campeonato esse ano, porque abala tudo. Então eu acho que o Cruzeiro meio que ficou pelo caminho, já está ficando pelo caminho tecnicamente, né? Você vê que o time não está rendendo nada. E agora, depois dessa bomba aí, porra. Bem pouco provável que o Cruzeiro tenha sucesso em alguma coisa. Se bem que mata-mata, às vezes o time embala, né? Acho pouco provável. E o Grêmio? Porra, o Grêmio perdeu muito ponto, né? O Grêmio perdeu ponto demais também. Então, por mais que o Renato dê um jeito no time, eu acho até que dá. Eu acho que vai ser chato no mata-mata, mas pro brasileiro já perdeu. Né? Lei de Guardiola. Você perde muito ponto no começo. Por mais que você acerte o time, você não consegue alcançar. Então, acho que o Grêmio tá fora. Então, eu arriscaria Flamengo e Inter. E o Inter é aquela coisa, né? Oh, você vai acreditar no Internacional de novo? Por que não, né? Não precisamos ficar presos a essas bruxarias, né? Então, quem sabe vai ter um ano que o Inter vai encaixar. Eu acho que o Inter pode encaixar esse ano, sim. Eu gostei do que. Como eu vi o time ontem, gostei. Achei. Jogou bem. Jogou bem contra nós. E o Flamengo, eu acho que é o cheiro, né? O cheiro. Tá gostando de ficar atrás da gente no brasileiro, né? De lutar, lutar, lutar e morrer na praia. Então, eu acho que vai ser o Flamengo. Dionísio quer o time com força máxima. Ah, o Ivan lembrou que o Márcio Araújo fez mais de 200 jogos, jogou com a camisa 200. Verdade. Que identidade triste que o Palmeiras foi criar, né? Plínio Davi tá falando assim: ah, você não acha que o Felipão poderia tentar outras formas de jogo, aproveitar a Copa América para tentar outras? Pode tentar um monte de coisa. Você deu como exemplo: tentar o Felipe Melo na zaga. Não. Até o zagueiro bom vai querer inventar o Felipe Melo na zaga para quê? Para. Daniel Schneider disse que não viu o jogo, mas quer saber se o Lucas Lima realmente jogou bem, como o Filipão falou. Pô, pelo menos leu o que a gente escreveu, né, no pós-jogo. Tá tudo escrito lá como o Lucas Lima jogou. Jogou bem, sim. É o que a gente fala. Eu acredito que o Filipão teve uma conversa com ele. Falou assim: ó, eu entendo que você esteja desmotivado. E eu sempre estou falando nas últimas semanas: Lucas Lima não é ruim e não é falta de vontade. E o que ele tá é desmotivado, é diferente. Por quê? Porque ele tá ficando como terceira opção. Ele não consegue agradar o Filipão. Ele vê que, por mais que ele tente, ele não consegue agradar o Filipão. E aí perde motivação para ele ver o Johan jogando, o Zé Rafael jogando, o Veiga jogando, e ele nada. Aí perde motivação. Quando entra, puta, aí sempre tem alguém que fala: pá, ganhando esse salário. Não tem, tem sim, cara, é ser humano. Depende de motivação, é esporte, cara. Não é uma máquina. Não é um cara que faz uma função técnica. É esporte, depende de motivação, por mais que seja milionário. Não interessa. Quem fala isso, acho que nunca jogou bola, não é possível. Para jogar bola, precisa de motivação, seja no futebol aqui da calçada, no clube ou profissionalmente. Precisa de motivação. Quer mais motivação que o dinheiro? Quero mais motivação. O dinheiro não, em si não motiva. O dinheiro talvez seja uma recompensa, mas não é uma coisa motivadora. Principalmente porque já ganha esse dinheiro há muito tempo. Então não é uma coisa nova, né? Agora estou ganhando dinheiro, agora vou me matar. O começo até funciona assim, mas o cara já está com a vida feita. O cara quer um desafio esportivo, profissional, e não tem. Aí o Filipão deve ter chegado nele e falou assim: ó, estou vendo como você está se portando, eu entendo porque você está ficando como terceira opção, mas eu vou te dar uma chance. Eu poderia colocar, e ele poderia ter feito isso, colocado o Johan de lado e colocado o Zé Rafael por dentro. Não podia? Mas ele falou assim: não, vou botar você por dentro, vai jogar, o Johan vai ficar no banco, mas você tem que mostrar. Hoje você vai mostrar para mim se eu estava certo de te deixar em terceira opção ou se eu estava errado. Me mostra. E aí o Lucas Lima foi lá e mostrou. Jogou bem. O Filipão acendeu a chama nele. Ele resgatou a motivação do cara. O Filipão é foda. Tá? E aí ele fez o Lucas Lima jogar bola. Craque Neto, cara, Craque Neto vem com esse nome aqui, vem falar: vamos lá, Craque Neto. Quem poderia ser um jogador marketing para jogar no Palmeiras? Um cara de nome? Qual seria o ideal, na sua opinião? Ninguém, Craque Neto. Só podia ser o Craque Neto para fazer uma pergunta dessa. E lá estamos atrás de marketing, nós estamos atrás de jogador. O marketing que a gente quer é o Palmeiras jogando bem. O Palmeiras jogando bem, o marketing acontece naturalmente. Você não precisa disso. Até precisaria, se o Palmeiras estivesse realmente precisando de um plano financeiro para dar uma virada, como o Barcelona fez com o Ronaldinho. O Ronaldinho, o plano foi esse: um cara que vai vir para jogar bola, para fazer a virada esportiva e para trazer um marketing violentíssimo. O Palmeiras não está precisando disso. O Palmeiras está precisando se firmar técnica. Tecnicamente, quer dizer, já está firme, mas não no cenário brasileiro. O Palmeiras precisa crescer. O Palmeiras precisa continuar mirando para cima e se tornar um time de futebol cada vez melhor. Então o Palmeiras tem que trazer jogadores que joguem bola. Veja o que fez o Liverpool. O Liverpool está na final da Liga dos Campeões. O Liverpool fez 97 pontos no campeonato inglês, só não foi campeão porque a porra do Manchester City fez 98. E quem que eles contrataram? Qual foi o jogador midiático que eles contrataram? Ninguém. Eles têm lá o Matos deles ali, que fez as contratações na pinça ali, ó. Cirúrgico. Ó, você tem essa característica. Você está jogando no Huddersfield, mas você é bom, pode vir. Então pode pegar todos os titulares aí do Liverpool. Ninguém era de time top, de time, sabe, teve nenhuma contratação bombástica, foi tudo contratação técnica. E o Palmeiras tem que ir por esse caminho e tá fazendo esse caminho, né? Há muito tempo já o Matos faz isso. Então, não tem nada de marketing, não. Continuamos só com um superchat, é isso? Devo estar falando um monte de groselha aqui. Ah, não, o Flávio fez um aqui também. Com o Luan fora, melhor Antônio Carlos e Edu Dracena ou Antônio Carlos e... Como é que é? Com o Luan fora, melhor Antônio Carlos com o Edu Dracena ou um dos dois mais o Gustavo Gomes? Boa pergunta. É, você está falando em aproveitar o entrosamento. Ah, o Gustavo Gomes está jogando demais, né? Aquela simplicidade dele. É só não dar a bola no pé dele para ele sair jogando. Que aí ele vai fazer besteira. Mas ele tá jogando demais, né? Não tem o que falar. Tirar o Gustavo Gomes é bobagem. Deixa o Gustavo Gomes. Pode até revezar os dois, né? Edu Dracena uma vez, Antônio Carlos outra vez. Dá ritmo pros dois. Edu Dracena joga nas duas, não tem problema, esquerda ou direita para ele. É, eu manteria o Gustavo Gomes, mas boa, boa pergunta, Flávio. Tô tentando achar mais alguma pergunta aqui que dê para desenvolver bem. Antônio Edson tá lembrando de 79. Não tem nada a ver essa história do Botafogo com aquele jogo de 79. Não tem nada a ver. Histórias completamente distintas. Palestra Custom. Ah, mudou o nome, hein, Evandro? Foi bem. Aliás, nosso novo patrocinador. A partir de junho, vocês vão ver o nosso novo patrocinador. Palestra Custom. Vocês estão com medo do Sampaio Corrêa, cara? Vocês estão loucos. Daniel Bolognese fala assim: se eu acredito numa hegemonia do Palmeiras, como a Juve conseguiu no italiano, o Palmeiras fazendo no Brasileirão. Acreditar eu acredito. Mas por que será que a Juventus conseguiu estabelecer uma dominação tão grande? E nenhum outro, porra, nós estamos falando de Milan, nós estamos falando de Internazionale, nós estamos falando de Roma, nós estamos falando de Lazio, de Napoli, que também tem potenciais muito fortes, torcidas muito grandes, estão em mercados também muito fortes, girando bastante dinheiro. Por que que eles não conseguiram acompanhar a Juventus? Qual foi o diferencial da Juventus? Eu admito que eu não sei. Eu não acompanho o Cálcio tão de perto. Então eu não sei explicar para você por que a Juventus conseguiu isso. O que eu vejo é que o Palmeiras está abrindo caminho no mercado brasileiro e está ensinando, está mostrando para os outros como faz. Então na parte financeira o Flamengo já copiou. Fez certinho. Dando certo, sei lá, por 2, 3, 4, 5 anos, alguém tende a alcançar, principalmente o Flamengo, que sempre vai ter aquela grana alta da televisão. Então, se não chegar, se esse presidente aí, é que esse presidente parece que ele é meio xarope, né? Pode ser que ele desfaça um monte de coisa que é aquele Bandeira, que não entende nada de futebol, mas de administração, tudo, ele mandou muito bem, ele recuperou o Flamengo, né? Será que esse cara, esse louco que está aí agora, vai manter? O primeiro contato que eu tive com ele como torcedor foi ele num churrasco falando um monte de groselha. Talvez vocês tenham visto esse vídeo. Então eu não sei se esse cara está à altura para manter o trabalho administrativo e financeiro que foi feito na gestão anterior. E a gente teve sorte, que o Bandeira entende muito, fez um brilhante trabalho, mas de bola ele não entende nada. Na hora de contratar jogador, na hora de fazer projeto técnico, ele só fez cagada. Por isso que o Flamengo não atrapalhou a gente. Mas eu acho que o Flamengo é uma ameaça muito grande, constantemente, principalmente se tiver um presidente que saiba manter, pelo menos manter a linha desenvolvida na gestão passada e que entenda de futebol. Parece que ele entende, né? Porque ele deixou. Se ele fosse um bom líder, né, o presidente, o Abel não estava sendo fritado como ele está. Mauro César não estava sapateando em cima do Abel. Sabe, na primeira, ele já tinha chamado o Mauro César de canto e falou assim: vem cá, você é flamenguista mesmo? Então vem cá, está acontecendo isso. O Abel vai ficar. E se você ficar falando, falando, falando, você tem todo o direito de fazer isso. Só que não vai dar resultado. Eu vou segurar. E aí eu vou segurar muito mais só porque você está falando. Então, deixa que eu tome a decisão de quando derrubar o Abel ou de manter o Abel. Tá? Você pode fazer a crítica, você pode falar o que pode melhorar, o que pode piorar. Agora, fazer campanha para derrubar o Abel, você não pode fazer. Então, eu, se eu sou presidente do Flamengo, eu já chamo o Maurão na primeira. Ele, como é bunda mole, parece ser um bunda mole, né? Tá deixando o Maurão sapatear em cima do Abel. Do jeito que a coisa evoluiu, o Abel não dura até o fim do brasileiro. Isso é. Se tivesse perdido ontem, tinha caído. Não perdeu. Tá só adiando. E quanto mais adia, menos tempo para montar um time para o segundo semestre tem. Então, se é inevitável, vai mandar embora, já manda já. Porque deixou chegar nesse ponto. Por que que deixou chegar nesse ponto? É burro. Então, o Palmeiras não tem isso. Então, por isso que, assim, em curto prazo, eu vejo o Palmeiras realmente nadando de braçada. Vai construir uma hegemonia. Não sei se uma hegemonia de 7, 8 anos, como o Juventus conseguiu. Mas. No cenário brasileiro é muito mais complicado você fazer uma projeção no longo prazo. Mas. Puta, eu não estou vendo ninguém indo pelo mesmo caminho com todas as armas como o Palmeiras está indo. Eu acho que é o único que pode realmente fazer frente, né? Em campeonato longo, de pontos corridos. Mas em mata-mata, puta, tudo pode acontecer, né? Até o Corinthians pode ganhar um campeonato de mata-mata. O Valdilei quer saber se eu acho que é coincidência o Atlético Paranaense jogar contra Flamengo e Corinthians bem nas vésperas do jogo de decisão da Recopa Sul-Americana contra o River Plate, onde obviamente ele escalaria os reservas. Acho que não é coincidência. Acho que não é coincidência. Não. Acho que vamos ajudar os filhinhos. Acho sim. O Alex quer saber por que que eu acho que parte da torcida insiste em clamar por Jorge Valdívia. Eu acho que metade é trollagem. É só de zoeira. Vou falar que tem os caras que ficam putos, aquele cara do Verdazzo fica puto, então vamos falar. Lógico que não é só por minha causa, né? Mas que muita gente fica puta. E, então, aí como tem gente que fica puta, surgem os trolls. Metade é por isso. A outra metade eu acho que é tudo retardado mesmo. Porque, cara. Pensa o mínimo, o mínimo, o mínimo. Não pode achar que trazer o Valdívia vai fazer algum bem para o Palmeiras. Não é possível. Não é possível. É assim, é um cara que é muito desligado de futebol, que não entende porra nenhuma, sabe? Que não pensa nada, que, sabe, pensa que o Valdívia de 2008 é o mesmo de hoje, que não lembra ou não sabe o que ele fez na segunda passagem dele. Às vezes o cara nem não se liga, acompanha à distância. Aí entra numa onda aí. Só pode ser isso. Que assim, o cara que acompanha, que pensa, que conhece futebol, não é possível, não é possível que ache que o Valdívia vai ser. O Mike quer saber se eu acho que tem alguma chance de fazer a tríplice coroa, ou seja, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Claro que tem chance. Chance tem. Agora, qual é essa chance? Pequena. Os três é foda pra cacete, né? Alguma merda vai dar. A chance de dar uma merda é muito grande. Só precisa de uma merda pra acabar com essa história. De Tríplice Coroa. E convenhamos, a gente ainda tem pelo menos 40 jogos até o fim da temporada. Para dar uma bosta em 40 jogos, é bem razoável a chance, né? Puta que... Vocês continuam perguntando sobre contratação. Parem, parem, parem. Puta, só pergunta de que eu acho de contratar, não sei o que. Parem, parem. Malditos. Lesmas malditas. Ah, então deem like, né? Vocês tão... Aí tem os caras que lembram, gente. Ó, pede pros caras dar like. Dá like. Dá like, clica no sininho. Sabe essas coisas? Todo youtuber pede. Então, eu tenho que pedir isso aí também. Tem várias perguntas aqui que eu já respondi quando eu respondi outros, cara. Vocês repetem as perguntas, então acho que já considero respondidas aqui várias perguntas. O Adilson fez uma observação boa. Vocês ficam falando de contratação, especulando contratação. A gente já tem uma, que é o William Bigode, que não é uma contratação, mas é uma volta, né? Que vai dar um up fudido no elenco, na forma do time jogar. É um reforço e tanto. A volta do William Bigode. Muito bom, seu Adilson. O Ivan acha que o Santos vai chegar taco a taco com a gente. Ah, eu acho que não. Eu vi o jogo ontem do Santos. Achei que o Inter jogou melhor, mesmo na Vila Belmiro. Claro que a gente não pode fazer a análise por um jogo só, mas é só ver o que o Santos jogou contra nós e o que o Inter jogou contra nós. Já respondi o Otávio. O Milton fala que se o Flamengo acertar as laterais pode dar trabalho. Já é um bom caminho, né? Todo mundo sabe. A gente falava desde o início do ano. Engraçado, a gente de fora. A gente que não torce para o Flamengo, a gente via o Flamengo montando o time, contratando aqui, contratando aqui, Rodrigo Caio. Falei, mas e os laterais, hein? E pode perguntar lá nos padrinhos aí que são do grupo do WhatsApp. Eu já falava, ó, Flamengo, enquanto não contratar lateral, pode esquecer. Pode perguntar para eles. E a gente de fora vê isso. Como é que os caras lá de dentro não veem? Não é possível. Por isso que eu falo, esses caras parece que não entendem porra nenhuma de futebol. Dionísio tá destilando ironia aqui, né? Ai, perdemos o Pato para o São Paulo, que raiva. O Pato é bom jogador, Dio. Ele motivado. O problema é conseguir essa motivação, né? Mas ele motivado, ele é bom jogador. A Joana quer mandar embora Borja, Guerra, Juninho e Fabiano de uma vez só. Juninho e Fabiano estão aqui só por backup, né? Eu realmente não sei o que esses caras estão fazendo no elenco. Agora, Borja e Guerra. O Borja tem que aproveitar as chances que ele está tendo, igual o Lucas Lima, né? Não aproveitou. O Guerra, o Filipão segurou ele por algum motivo. Não usou ele ainda, mas eu ainda acho que ele quer usar de alguma forma. Entendo como, por que que ele está sendo tão preterido, né, ultimamente. Talvez ele não tenha feito o biquinho igual o Lucas Lima fez, então o Filipão não está vendo a necessidade de dar uma motivada no cara. O Lucas Lima talvez tenha sido mais esperto, sei lá. Daniel Schneider está cornetando o Moisés. Cara, o Moisés, cara. Assim, o problema é que o parâmetro que a gente tem dele é o Moisés de 2016, que ele jogou demais, demais, demais. E Por quê? Porque o Cuca soube enxergar a melhor forma de utilizar ele e também deu química. Com o Tchê do lado, com todo aquele time de 2016, com o Gabriel Jesus. Encaixou. Ele nunca mais teve esse encaixe. Então é muito mais fácil o torcedor falar assim: ah, tá gordo. Tem muita gente que fala do peso dele, como se tivessem pesado ele. Sabe o peso dele. É no visual, pô, no visual, às vezes tem foto que ele arranca a camisa e ele tá seco. Mas o cara quer ver ele gordo. Então, se o cara quer ver ele gordo, vai ver gordo. Vamos fazer o quê? Ou então, ah, é a lesão. Ah, porque ele teve uma lesão, ele nunca mais foi o mesmo, que você disse. Então, assim, o que é nítido é que não rende a mesma coisa. Minha avaliação. Não sei se estou certo, mas é o que eu acho. Você pergunta para mim, estou respondendo. Para mim, ele nunca mais teve a química que precisa dentro de uma equipe de futebol para render o que ele rendeu em 16. E ele voltou a ser um jogador apenas acima da média. Não um monstro que ele foi em 2016. E o Cuca achou ali a alquimia certa para fazer o Moisés arrebentar. Coisa que ninguém mais fez, e nem por isso o Palmeiras deixou de render. O Fernando está falando uma coisa que eu concordo com ele. Tem que investigar todos os clubes. Está mencionando aqui Corinthians, Cruzeiro. Tem que investigar todo mundo. Investiga o Palmeiras também. Com o palmeirense, eu quero que investigue o Palmeiras. Porque se tiver falcatrua, se tiver coisa errada, tem que cortar já. E punir os responsáveis. Então, se eu fosse cruzeirense, eu estaria feliz com o que aconteceu ontem no Fantástico. Pô, finalmente botaram a boca no mundo. Agora vamos fazer uma limpa nesse clube. É. Então, eu sou a favor de que tenha em todos os clubes. Todos. Inclusive no Palmeiras. Se tiver coisa errada, que denunciem e que façam as coisas certas. Eu não tenho noção nenhuma, não tenho indício nenhum de que tenha nada errado acontecendo no Palmeiras. Nada ilegal, nada, né, como foi denunciado ontem em cima do Cruzeiro. Uns esquemas escabrosos. Agora, se tiver, tem que cortar, tem que parar. Então, se alguém tiver alguma notícia e quiser denunciar para a imprensa, que faça e que. Faça uma devassa no Palmeiras e em todos os clubes. E põe na cadeia quem estiver roubando o clube, sabe, enriquecendo às custas de paixão do torcedor. Emerson Santos. Mas o Santos está no Inter, né? Deixa eu pegar aqui mais alguém. Tem muita pergunta, vocês estão participando bastante, isso é bom. Só que eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas de vocês. Tem muita, muita pergunta aqui. E só dois superchats, vocês também, hein? Eita, escorpião. Tira o escorpião do bolso aí. Tem que prestigiar o canal, né? A gente. O Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Pelos patrocinadores, como eu disse. A partir de junho, Palestra Custom. A gente já teve a Aracon, né, no mês passado. Pelos padrinhos, que dão aquela contribuição mensal todo mês ali, religiosamente. Que acreditam no nosso projeto, porque eles fazem parte do projeto. Hoje mesmo a gente estava discutindo conceitos importantes para o nosso projeto. Qual é a missão do Verdazo, quais são os valores do Verdazo, qual é a visão do Verdazo, tudo isso vai ser publicado em breve no nosso site. Por quê? Porque a gente quer passar cada vez mais confiança para vocês. Vocês veem que isso aqui é uma coisa séria, não é um passatempo. Tua craque Neto, você não deu uma dentro, cara. Eu até tentei dar uma chance para você, mas você não deu uma dentro. É também com esse nome, né? Não ajuda. Eu tentei apagar o nome, sabe? Tentar só ler o que escreveu. Falei, nossa, que besteira. Quem escreveu o craque Neto? Não deu uma dentro, meu velho. Puta que pariu. O Ivan fala assim: me contrata pro seu canal. Tem umas perguntas que eu não entendo. Acabei respondendo o Davi Felipe sem querer. Já não tinha visto a pergunta, já respondi sobre o Moisés. E o Angulo, não joga mais que o Carlos Eduardo e o Felipe Pires? Para começar, não é nem a mesma função, né? Ele não é ponta. Mas joga mais. Talvez ele pudesse ocupar a vaga do Ricardo Goulart, né? Meio atacante. Ah, olha o Clebão aqui falando. Apesar do bom momento financeiro, creio que temos que voltar a alavancar o programa de sócio-torcedor, que está meio parado. Mas sem dúvida, para mim, administrativamente, esse é o maior pecado da atual gestão. Tá, o Avante está cada vez mais largado. Largado é sacanagem, né? Mas a gente sabe qual é o reflexo? Sabe por onde a gente vê que o Avante está decaindo? No número na bilheteria. A bilheteria é reflexo direto do Avante. Porque o time está melhor. Então, em tese, tinha que ter mais gente do que tinha nos anos anteriores. E a média caiu. Claro que é por causa do Avante. Porque hoje, para você ter acesso ao estádio, você tem que ser Avante. É caro, é caro. É caro para quê? Para estimular o pessoal a ficar sócio do Avante. O Avante está caindo, o Avante não tem apelo mais. Tudo bem, tem a crise econômica, tem uma série de fatores também. Mas acho que o Palmeiras precisa se mexer mais em relação ao Avante. Está fazendo algumas tentativas, não podemos ser injustos. Eles estão fazendo promoção, tentando inventar coisa nova, mas são coisas inócuas, né? São coisas que agregam pouco valor, minha opinião. Eu acho que tinha que dar uma reformulada, eu acho que tinha que contratar gente mais especializada nisso para dar uma analisada e ver o que precisa melhorar, né? Assim, de cara, na orelhada, eu que não sou profissional da área, eu diria que precisa prestigiar mais o palmeirense que não mora nas imediações da capital paulista, que usa o Avante majoritariamente para ganhar ingresso, para ganhar não, poder comprar ingresso a preço acessível. Fora isso, os benefícios que tem relacionamento, tem, né? Você vai lá participar de visitar o vestiário, né? Vai lá chutar a bola do meio do campo. Tem umas coisas ali, mas acho pouco. Ó, tem várias perguntas legais, gente, mas está na hora de dar tchau. Uma hora tem que dar tchau, né? Ainda preciso corrigir a lição de casa de matemática aqui da minha filha. Preciso fazer umas coisas aqui. Então, tá na hora de encerrar. Acho que mais uma vez rendeu bem o papo hoje. Dei pouca patada hoje, né? Fui mais comportado hoje. Sem cerveja, né? Com cerveja eu dou mais patada. Mas queria lembrar vocês, do quanto é importante contar com a ajuda, com a adesão de cada vez mais de vocês na nosso programa de padrinhos. Precisa, gente, precisa. Para não ficar só nisso. Isso é pouco, isso que a gente está fazendo agora. Dá para fazer muito mais. Eu preciso sair, eu preciso ter condição de chegar no chefe e falar: chefe, agora eu vou cuidar aqui só do Verdasso. E não ficar 8 horas lá enfiado no escritório, fazendo vídeo do Drops ali, escondidinho ali no cantinho, para falar 5 minutos, sabe? Na hora do café. Eu preciso poder me dedicar a esse projeto de forma exclusiva. E para isso eu preciso de segurança financeira, não tem jeito, eu não vou dar esse passo, eu tenho família, cara. É? Então, assim, nós estamos com 478 padrinhos hoje. Mas não dá, não é suficiente para eu dar esse passo de largar um emprego. Quem que larga emprego hoje? Assim, até dá para largar, mas tem que ter uma base bem sólida. E eu, família, gente, eu não vou brincar com isso. Então, é importante que você, que tá aí, que gosta, que você tome essa atitude, fala, pô, é um investimento que você faz em você. Ter um canal palmeirense sério, sabe, para servir de alternativa a essa mídia que a gente tem por aí. É essa é a minha proposta, nossa proposta, porque nós já somos em 400, quase 500. E tá todo mundo junto, tá todo mundo dentro. Então a gente precisa que você se junte a nós. Que você tome essa decisão, sabe? Mas não é caro. Não é caro. Faz um pequeno investimento em você. Você vai ter um canal legal. E outro. Quando eu der esse passo, pode ter certeza. O conteúdo vai ser fechado. O conteúdo vai ser só para quem prestigia. Né? Só para quem está dentro, só para quem está junto. Tudo bem, vai continuar tendo o site. Algumas coisas abertas vai ter. Mas o grosso do conteúdo vai ser para quem assina. Né? Como uma TV a cabo, como Netflix, como Spotify. Se assina, você tem o serviço. É a mesma coisa, eu vou viver disso, gente. Então eu preciso fazer isso. Então, para você estar dentro, você continuar tendo o nosso conteúdo, vai ser preciso que você seja um padrinho, que você esteja ao nosso lado nesse projeto, para poder livrar a nossa torcida dessa mídia aí, né? Aqui a gente faz as coisas declaradamente palmeirense, a gente não engana ninguém. A gente não chega para você e fala, eu sou neutro, sou imprensa, então eu trato todos iguais, e não trata porra nenhuma, né? Então eu também não trato igual aqui, eu trato a favor do Palmeiras, só que eu não escondo de ninguém. Essa é a diferença básica, né? Tá certo? Então essa é a nossa proposta básica. Como eu disse, a gente está trabalhando bem, né, nessa história de missão, de valores, da visão do projeto. Isso tudo vai estar escritinho, bonitinho, lá no site para vocês consultarem em breve. Tá bom? Aí quem sabe vocês se convencem, né, que realmente precisa ajudar a decolar. Legal, rapaziada? Para quem já está convencido, é só vir aqui aqui, ó, no meu dedo. Clica aqui, tem o izinho, não tem? Passa o mouse. Não apareceu o i? Pronto. Chegou no Catarse, vai lá, procura o Verdazo. Apoia o Verdazo. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Valeu! Quinta-feira, eu e Zaniolo, direto do Allianz Parque, narrando mistão do Palmeiras contra Sampaio Correia. E sexta-feira a gente volta com o Periscatso para falar da. Esperamos da classificação do Palmeiras na Copa do Brasil e de tudo mais que aconteceu durante a semana. Valeu! Então até quinta, rapaziada. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes. Acabou? Tá ao vivo.